Rádio Novo Progresso, AM 1530. É pra você que acorda cedo. Bom dia, trabalhador. Trabalhador. É pra você que acorda cedo. Bom dia, trabalhador. Bom dia, gurizada. 7h42, daqui a pouquinho a nossa prenda loira tá chegando aí. Daqui a pouquinho, Jane Freitas no Manhã 1530, trazendo alegria aí e sucesso, notícia, trazendo a previsão dos astros aí, do horóscopo, trazendo a previsão do tempo, trazendo tudo que é previsão aí. É quase que nem a mãe de Ná aqui, né? Trazendo tudo que é previsão aí pra ti, tá certo? Vamos que vamos, gurizada. Um abraço no teu coração. Obrigado.